muito boa tarde e ou muito boa noite. Eu sou o seu host resfriado Isaac e esse é mais um podcast. Hoje, com a casa um tanto quanto esvaziada, as pessoas saíram para fazer compras e ainda não voltaram, temos Anderson Rancoroso Luiz. E temos também a Melissa. E eu, gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar aquela canja maravilhosa sobre esses primeiros episódios de Power Rangers Ninja Steel. O que, que a gente está achando até aqui? O que, que a gente acha que tem de futuro aí? E vamos lá. Vamos que está começando o nosso Morphcast. Então, queridos, vou começar falando sobre a sinopse dessa série maravilhosa. Quer mesmo que eu leia? Não, eu quero que você fale, eu não tô nem aí porque você vai ler. Se você falar bagulhos nada a ver, eu vou ficar feliz da mesma forma. Power Rangers Ninja Steel começa nas profundezas do espaço, onde Galvanax é o atual campeão do mais popular game show intergaláctico do universo, e monstros batalham para provar quem é o guerreiro mais poderoso. Galvanax está determinado a se tornar invencível, controlando o místico Prisma Ninja Nexus, que contém 6 sobrenaturais estrelas de poder ninja. E a única coisa que está no caminho dele é o quê? Power Rangers. Os adolescentes que conseguem poderes e ficam no meio do caminho dele, né? Porque nesse torneio, no caso, né? Que ele fica fazendo com os monstros. Cada um que vence tenta pegar uma das estrelas. Mas nenhum deles é, vamos dizer assim, digno. Até que eles vão pra Terra e daí, lógico, o Brody, que é o protagonista, ele consegue tirar uma. E daí os outros meninos também, cada um vai tirando uma estrelinha, cada um vira Power Ranger e o Galvanax vai mandando monstros pra tentar pegar essas estrelas e controlar o universo. Basicamente é isso. Uma coisa que essa sinopse que a Vanessa brilhantemente transcreveu em palavras lidas para nós outros é que no primeiro episódio as 6 estrelas eram uma estrela só. Que o pai do nosso querido Ranger Vermelho Brody, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tem um sobrenome chicano. É Danny Romero. Danny, perfeito. Danny Romero, ele pega o Ninja Steel, que é o aço que revestia a estrela, separa o Ninja Steel, começa a construir algumas armas com ela. No segundo ponto, o Galvanax tenta pegar esse prisma do menino Romerão. Romerão foi o nome mais legal pra ele. Começa a ficar maluco, cara. Fica bem claro que os universos Power Rangers não são universos compartilhados. E acontecem umas paradas muito loucas, tá ligado? É o caso que a gente comentou no último episódio de Power Rangers de Lucharge. E agora a gente tem isso, de tipo, já existem ninjas na franquia, tá ligado? Uhum. E, na boa, eu não acho o seu Romerão o maior ninja da Terra. Então, o maior ninja da Terra... ao ser atacado pelo Galvanax e perder o Galvanax e absorver os poderes do cristal, ele vai lá e quebra o cristal, dividindo ele em 6 partes, que são as 6 estrelas comentadas no início da sinopse. Vanessa, fale pra gente um pouco dos personagens principais, os 5 Power Rangers. Senta que lá... Spoiler! Então... Temos o Brody, que é o Ranger Vermelho, que é o filho do Daniel Romero. Ele é sequestrado pelo Galvanax, criado como escravo, no caso. Aí, quando eles fogem para a Terra, ele conhece a Sarah e o Preston. O Preston, o azul. E a Sarah é a vermelha. Vermelha é ótima, né? A rosa. Eles voltam pra casa dele. Ele tenta achar lá o restante das coisas. Ele é uma pessoa, no caso, entre aspas, assim, bem inocente. Ele é bem... Como ele foi criado no espaço, ele não tem noção nenhuma de como que é o comportamento aqui da Terra. Ele depende muito daquele... Al.com. Que daí ele fica perguntando todas as respostas e vai conseguindo responder tudo. É bem engraçado. É, o Preston, que é o azul, ele é bem bobinho. Coitado. Ele é uma graça. Ele fica tentando fazer mágica. O Preston é legal. Dele. Mas ele é fofo. Temos o Kelvin, que é o Ranger amarelo, que é namorado da Hayley. Acho que isso ficou bem claro, né? Eles já estão juntinhos um tempinho ali. Ah, eu achei tão bonitinho eles já começarem como namorados, não, tipo, ter toda aquela relação de tipo, ah, eles vão virar namorados. Eu gostei da dinâmica deles. Também. Ele é meio que um expert, né, em consertar coisas. E a guria é, sei lá, ele não teve tanta coisa assim a apresentar. Não, ficou claro que ela também curte essas paradas de motor, tá ligado? Não, sim, mas a Hayley, até o momento, ela tá meio que servindo só como suporte pro Kelvin. É isso que eu não tô gostando. É, A Sarah, em contraparte, né, estão botando a guria como se ela fosse um gênio. Ela é a sinistrona da parada. É a menina que manja dos paranauês, tá antenada com tudo. Uhum. Eu vi o Weston, que é o Ranger Dourado. É, que vai ser o... É o irmão do Brody. É, o Wayden. Que vai aparece já pros episódios final do 6, 7 e 8 provavelmente. É, eles ainda, na verdade, eles ainda não... Eu não entendi por que esse Levi não reconheceu que o Brody é o irmão dele. Eu entendo que passou 10 anos que... Porra, 10 anos é muito tempo, os caras não se viram, não sei o que, não sei o que lá. Mas enfim. É. Não entendi o motivo dele usar esse nome, Levi Weston. Enfim, eu quero saber qual vai ser a explicação pra eles não sacarem que um é irmão do outro e depois como é que vai ser. Mas é bem... Tá sendo divertido, assim. Eu achei as atuações dessa série melhores do que a do Dino Charge. Eles estão começando... Digamos que não teria dificuldade pra ser, né? Não, sim mesmo. É complicado, né? Fique bem claro que não fui eu que falei, foi o Isaac, então... Ah, mas isso era claro, brother. Isso não tem amor no coração. Todo mundo sabe, as atuações do Dino Charge são bem zoadas, cara. Salvo um ou três candangos, não dá, brother. Não dá. Não consegue, Moisés. Bem, falta os dois imbecis, que são os novos Book School, que sinceramente, nossa, não tem como incluir. Não convenceu ninguém, mas eles ainda têm tempo pra passar a história. Falta o Robot, né? Como é que é o nome? Red Robot. E o Mac. É o Mick. Mick. O Mick é um cara que aparentemente não é terráqueo, ele pode transformar em muita coisa. É, ele era o chefe de mecânica da nave do Galvanax, veio pra Terra junto com o Brody e acaba se tornando o professor de mecânica da escola por pura loucura da vida. Coisas que acontecem em Alameda dos Anjos, fora de Alameda dos Anjos. É, uma coisa que eu gostei, as animações nessa série eu acho que ficaram muito boas, os efeitos estão muito bons. Eu achei pelo menos melhor que os do Dino Charge. Apesar de parecer coisas mais simples. Eu acho que é justamente por isso que tá dando mais certo. É, não tá muito, meu Deus, olha essa viagem. Não, não tá precisando disso. É, tem simplicidade e é uma parada que tá bem feita, tá bem feita. Até porque não deu pra ver muita coisa nesses primeiros episódios. Mas até então eu não achei tão ruim os efeitos. Lógico, tem uma ou outra coisa que pra gente, né, a gente não é o público-alvo. Então tem uma ou outra coisa que fica um pouco chato. Mas de toda forma, até agora eu não tive nenhum problema com isso. Compartilhe do teu ponto de vista. Vanessa? Tem uma coisa que me incomodou muito nesses... primeiros episódios que apareceu, O Morfador. Ah, é muito espalhafatoso, né? Uhum, é muito grande e tipo, fica muito na cara que é um brinquedo. Tipo, eu só vou falar uma coisa aqui, pra não magoar ninguém. Não se assustem se vier um hambúrguer com Morfador dourado. Eu até hoje não aguento. Eu deixei de assistir o original por causa disso. O que que aconteceu? Não entendi. No original, o Morfador do Rei de Laranja é o hambúrguer. Então, se for comparado ao hambúrguer, o Morfador tá excelente. Não é. Mas eu sou do bonde do Anderson, que eu sou de vocês também, né? Morfador de muito grande me dá um pouco de nojinho. Me dá um preguiça espiritual. Porque eu acho que como a gente pegou, digamos ao cacete, a gente pegou a era de ouro da franquia, que os morfadores eram celulares, eram relógios, eram coisas discretas. Aí agora você tem um trambolho gigantesco que não cabe no seu bolso, você tem uma pistola gigantesca que pia do nada, entendeu? Isso é um pouco, pra mim, complicado de eu aceitar. Falando nisso, aproveitando, a gente, a Saba nessa temporada pegou um revive da primeira temporada do Mike Morphin completamente. Então a gente tem lá, de novo, os 5 adolescentes com garra, os melhores, os bonzinhos, os 5 adolescentes perfeitos para trabalhar. Temos o Alpha, que é o Red Robot, e tem o Mick, que é o Zordon, porque várias vezes ele fica aparecendo transformado, só aparece a cabeça dele. Tem umas coisas forçadas, o cara é um escravo na nave, mas ele tá bem nutrido, ele usa roupa nova, ele sabe falar direitinho. É então, não é escravo, cara, é servo. São coisas diferentes, entendeu? Ele não era pago, mas ele era um funcionário da nave, cara. Como o Mick também era, entendeu? Ele era um funcionário da nave. Mas é aquela, eles pegaram tudo que fizeram no Notmifing e tá melhorando, ou não. Não existe lado ruim e aproveitar o que deu certo, garotão. Não existe. Até porque a molecada nova não pegou essa fase, então pra eles passa batido. Agora, uma coisa que eu achei que poderiam ter melhorado é que esse Prisma Nexus que caiu lá, que é uma estrela ninja que caiu no quintal de um cara que é o maior ninja do mundo, poderiam fazer o Prisma um cristal normal e quando o cara entrasse em contato com ela, já que ele se transformou, ele foi o primeiro a se transformar em ninja do cristal e poderia ter se transformado naquela shuriken enorme pelo contato com ele. Não chega diretamente a porra do shuriken lá num quintal do ninja que tem dois filhos que são ninjas. Podia ter dado uma lapidada melhor nessa parte. Não, cara, eles tinham 5 minutos pra apresentar uma história de origem, tá bom? Não espere muita coisa, cara. Assim, uma coisa que eu achei interessante é que no primeiro episódio, quando o seu Romerão pega os 6 cristais, que na época era um cristal só, ele se transforma num Ranger todo colorido, tá ligado? Mas não parece um carnaval. Isso é bom, não parece um carnaval. E no primeiro, eu achei que eu tava vendo uma parada muito psicodélica e que o vídeo que eu tava assistindo, o episódio que eu tava assistindo, tava zoado nas cores. Aí depois que eu... Não sei se é porque eu tava com um pouco de sono quando eu comecei a assistir, pode ser? Pode. Mas eu achei... Tava com umas luzes meio psicodélicas, que eram basicamente todas as cores juntas, entendeu? É explicado como que para, o que é uma parada interessante. Que pode, sei lá, pra vocês ser um bagulho bem caguei. Mas, eu achei legal, só queria adicionar isso aí. Tocando a vida, a gente chega naquele ponto maravilhoso que se você, nobre ouvinte, nobre ouvinta, pegar alguns episódios atrás, quando a gente começa a comentar essa possibilidade de Ninja Steel, eu falei de um programinha que eu vi na série original, que é o Ninja, correto, Anderson? Isso. O Ninja, que era o Zord sentado. Eu achava que ia ficar bem cagado quando estivesse pra cá, uma coisa me preocupava. Eu achei que ficou meio zoado ainda, não mudou minha opinião muito não. Assim, o que eu achei mais bonito foi o Zordon Dragão. Eu realmente achei que ele ficou bonito, mas com Megazord e... Não dá pra engolir, eu não consegui engolir. Os Zords parecem feitos de Mega Bloks, que eram aqueles rivais do Lego de baixo orçamento. Tá ligado? É isso que me parece quando eu vejo. Pelo menos os Zords Dragão, me parece um Mega Blocão grandão. Vanessa, suas impressões sobre os Zords? Então, é porque assim, comparado com o Dino Charge, que eles meio que liberaram, parece que eles liberaram um pouco mais de grana, e que uma coisa bem, a discrepância assim é absurda, né, comparando das duas temporadas. Mas como não teve tanta, eu sou sincera que eu nem prestava atenção nas cenas dos Zords, cara, porque ai, é tão, era só eles em cima dos Zords, assim, tipo... Meio bosta, assim, sabe? Então, não prestei muita atenção, porque eu não gostei. Eu até que o cockpit eu achei legal. Mas dessa vez, eu acho que não vai rolar uma venda legal de bonequinho, não. Uma coisa que eu tava pensando, que eu tava revendo a abertura um pouco antes de a gente começar a gravar. O que vocês acharam da abertura? Cara, eu gostei. Eu achei que eu não ia gostar. E você, Rancor, boy? Não sei. Assim, eu achei a abertura... Tá lá, tocando, de fundo e só. Eu achei que essa abertura ela não foi uma abertura... Meu Deus, olha essa abertura. Que emocionante. Não foi. Mas não comprometeu. Porém, eu tenho uma reclamação a fazer, Saban. Eu sei que você não tá me ouvindo, mas na minha mente doente você tá. Eu sinto muita falta, desde Força Animal, aquelas aberturas que mostravam os Zords no final. Mas é porque os Zords do mesmo estilo é cagado, cara. Eles não vão mostrar na abertura. Mas, cara, desde Força Animal não mostra. Os Zords se montando loucamente, enquanto passava o episódio, eu achava aquilo muito legal. Achava legal de verdade. Mas tudo bem, isso não compromete a integridade da... Tá lá, entendeu? Não vou falar pra você que eu fiquei 100% acordado. Todos os capítulos que eu assisti, algumas paradas eu, sei lá, parava, via as mensagens do celular, porque dava pra fazer. Eu e você, Vanessa. É porque, sendo sincera, são só 8 episódios, não deu pra ver porcaria nenhuma. A coisa vai muito devagar. Tipo, 8 episódios não dá pra você ver muita coisa. Foi legalzinho... Mas não me empolgou. Tipo, nossa, eu tô super ansiosa pra ver o resto. Não. O que eu quero saber mesmo é a história lá dos irmãos. Que isso realmente me deixou com a pulga atrás da orelha. Tipo, por que eles não se reconheceram? Entendo a questão de se passou 10 anos, o moleque sumiu, o outro ficou tipo, porra, meu pai morreu, meu irmão não sei o quê. Enfim. É uma história que tá muito no começo pra ser desenvolvida. Então, tipo... Eu não sei que rumo que eles vão tomar. Não sei. Sobre os dois não se reconhecerem, eu tive a impressão que aquele gato, o sacerdote, que eu não esqueci o nome dele, ele estava torturando o Aiden. Ele pode ter apagado a memória dele? Pode. Não é gato, é gato. Seria um plot mais do que já usado? Seria. E sim, ela torturou ele... E, tipo, deixa eu ver aqui até se tem alguma coisa que eles estão falando na sinopse e os caralho. Porque, sim, tortura ele porque ela quer tentar pegar os poderes, né? É, aqui não vai falar muita coisa. Deixa eu ver o nome dela aqui. É, só fala aqui que ela é uma general e que ela estava com coisa dourada antes do menino fugir. Eu acho. Mas, por isso que eu tô falando. Ainda não teve explicação. Até o episódio 8, o Aiden, ele até fala pros Rangers, tipo, ah, eu fui torturado por um dos generais lá do cara. Mas, tipo, ele não fala mais nada, ele não dá nenhuma... Se ele perdeu memória, assim, nessa história dele ser torturado, isso aconteceu, ele não lembra. Então, tipo, ele não fala nada do tipo, ah, aconteceu isso. Ele só sabe falar, ele foi torturado. Até que apareceu o seu Zord... E salvou ele. Daí ele conseguiu fugir. É só isso que ele fala. Eu acho que o que aconteceu com ele foi o seguinte. Ele ativa, ele provavelmente pegou o disco laranja. Porque quando acontece a sequência é... Gente, ele não é laranja, ele é dourado. Para de falar que ele é laranja. Ah, velho, não força. É que falaram laranja no início, eu fico laranja na cabeça. Então é dourado. Correto? Dourado? Dourado. Dourado. Então ele pega o disco dourado antes do, da branca e do amarelo pegarem seus discos. Ou seja, o disco vai até ele primeiro. Então provavelmente deve ter ido até a casa do pai dele, etc. Tudo bem. Então ele pega... O primeiro a pegar foi o Brody. Foi o Brody. E depois pega... Aí quem pegou foi o... Presto. Quem pegou foi o Presto. E a Sarah. E daí foi até ele. Foi até ele. Aí... Porque daí quando o troço vai até os dois, só tem os dois lá. Isso. A Hayley e o Calvin. E aquela general gata lá, ela entendeu que são humanos cativos, então ela precisava de pegar um humano antes que ele entendesse como funcionavam as coisas. Então, na hora que ele pega o... Disco. O troço douradinho lá, o disco, e em seguida ele já é capturado por ela. Isso. É isso aí, então não dá tempo dele entender o que tá acontecendo com ele. Alguma coisa a inserir sobre essa série ainda, Vanessa? Olha, a única coisa que eu quero é o crossover com Dino Charge. Eu quero muito ver a relação do Coda com o Preston. Beijos. Só isso que eu peço. Então, não queria ser mal, mas acho que não vai rolar. Tá bom? Ah, é só isso que eu peço, cara. Ah, e outra coisa, não sei se pra você, o seu personagem favorito é o Preston também? Eu não tenho personagem favorito nessa temporada, eu só sei que eu não tô indo com a cara da Rosa. Eles estão forçando demais que ela é um gênio, que ela é isso, que ela é aquilo, eu não gosto disso. Ah, que eu gostei dela, eu acho que não tem nenhum personagem, acho que eu não tô conseguindo fechar com a Hélia, que é a branca. É, eu espero que tenha um pouco mais de desenvolvimento dos personagens, porque assim, eles claramente estão mais confortáveis interpretando os personagens. Com relação à atuação, eu achei assim que foi uma atuação até boa para Power Rangers, porque assim, não tá tão forçado que nem o Dino Charge. Tirando a dupla dinâmica lá do Monte e do Valentão lá, tirando esses dois, os Rangers mesmo, achei que eles estão bem confortáveis. E eu quero ver como é que vai ser a história deles trazerem os outros Rangers, né? Os outros atores lá. Porque dois já saíram. Quem são? A Erin Cahill, que é a Jen de Time Force. E o carinha do Mystic Force também, que ele tinha sido chamado. Só que os dois estão com projetos e os dois não vão poder participar mais. É do RPM, é o Zig. É o que fez o Zig da RPM. Não assisti a temporada, então foda-se. Mas eu fiquei puta porque a Erin não vai aparecer, porque um dos atores que eles chamaram é o Jason Fontes, né? Então, mas eu acho que aparecer o Jason Fontes já é uma boa, já. Ah, não, sim, mas, poxa, aquele chip que não deu certo. Bem, aproveitando disso, existe uma lista com atores antigos que podem fazer participação. Como a Vanessa disse, dois saíram, que é a Rosa do Força do Tempo e o Verde da RPM, que é o Zig. Dentro dessa lista, que não há confirmação dela, a gente tem o Garoto Propaganda, que é o David Frank. Aí tem a Catherine Sutherland, que é a Rosa do Zio e do Turbo. O pessoal da Tempestade Ninja. E só fechando a lista, também tem o Nick Sampson, que foi o amarelo de Força Mística. E tem também a Ranger Amarela do Turbo. E, se eu não me engano, o preto de Mike Morphin, o que fez o Adam. Ah, isso é o melhor Ranger dessa guerra. Essa foi a lista que foi divulgada. Pois é, mas eu acho engraçado isso, né? Porque ano passado, quando o Blake Foster veio aqui, ele tava conversando com os produtores de Ninja Steel pro Justin aparecer. E tipo, nessa lista que saiu dos possíveis Rangers a aparecer, não tem o nome dele. Eu acho que ele já vai aparecer. Porque até o personagem do Justin foi feito justamente pra ele. E como ele curte mesmo essa história de Power Rangers e tudo mais, Eu acho que seria legal ele aparecer. Acho que a hora é essa, inclusive, tipo, por agora ser um adulto e tal, ter participado do Ninja com a criança, acho que ia ser bem... Sim, a ideia é muito genial, eu achei bem bacana, e o cara tá super animado, ele tava conversando, ele falou assim, ah, eu não posso revelar nada, então, tipo, acho que meio que tá certo, né, por isso que eu acho que eles nem colocaram nada. Eu também acho, que tem gente que vai aparecer e tem muita gente que não tem nada a ver com o Kaô. Ah, não, com certeza. Dessa lista aí, sei lá, se aparecer uns 3, 4 Rangers, já tá ótimo. Isso. Considerações finais, queridos. Vai, Anderson. A série teve um início bacana. Como a gente já disse, só 8 episódios. Então, por enquanto, tá ok. Só alguns adendos. Na questão da Ranger Rosa, ela é que mais caricata. Ela tem mais trejeitos. Não sei se é dela mesmo que mandava ela fazer, mas sempre tá pulando, tá fazendo uma pose. Não para quieta. Eu acho que pediram pra ela ser um pouco caricata e ela não tá acertando a mão. Na verdade, da personagem. Só que tá exagerado. Daí, tipo, fica feio. Porque, tipo, os outros não têm isso. Então fica muito forçado. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O Red Robot falando que ele tem sentimentos. Que ele é um robô diferente. Pra mim, ele é o pai do boy. O cara sumiu, ele virou robô. Pra mim é isso. Ele tá na cara já. Nossa, mano, não pensei nisso. Não achei não, mas nós vamos considerar, hein? Gostei. É bom a gente encaixar isso aí, que vai que pia essa parada. Vanessa. Ah, eu tô gostando, não é nada muito extraordinário. Mas, como eu disse antes, eu quero que tenha um desenvolvimento melhor dos Rangers. Principalmente da Hayley, que em comparação com os outros foi a que menos teve alguma coisa a ser puxada dela. Ela é mais um suporte para o Calvin do que qualquer outra coisa. Mas 8 episódios ainda é muito cru, não tem muita coisa. Então é esperar passar esse ato e ver como é que a coisa vai andando. Se acontecer tudo que está planejado para acontecer... Eu vou falar de novo, cara. Infelizmente eu sou um merda mesmo. Eu vou falar de novo. Temos tudo pra ter a melhor temporada da franquia após volta do retorno de Jedi da Sabo. Eu odeio falar isso. Sempre dá merda. A gente falou isso duas vezes e deu problema. Acho que tamo aí. Vamos ter fé de novo. E vamos que vamos. Despeça-se, Vanessa. Então, galera, vocês sabem onde não me encontrar. Isso aí, é essa frase que eu gosto. E até a próxima. Ou não. E você, Anderson? Onde não podemos te encontrar? Onde estiver o ódio, eu estarei lá. Só isso que eu preciso dizer. Ah. Melhor definição. Senti seu rancor daqui, cara. A quilômetros de distância. Nas redes sociais, vocês me encontram como @IsaacCarvalho no Twitter e já tá muito bom. Por enquanto é isso, meus queridos. Voltamos daqui a 15 ou 25 dias, ou não, vamos ver. Depois da edição você começa a contar uns dias aí e diz pra gente quanto tempo foi. Foi um prazer estar com vocês nesse episódio maravilhoso, delicioso de Morphcast. Até o próximo. Beijo nas crianças e fui!